acho sua voz tão rouca. Quer me enlouquecer. Seu jeito manso me dizendo coisas, que tá deitado só pensando em mim. Vai me deixando louca nessa história, que nunca chega ao fim. Então vem, completa o nosso sonho de amor. Horas, você não liga o tempo de esquecer. Um filme antigo passa e eu só consigo ver seu rosto na TV. Eu quero que você me leve agora. Completa o seu feitiço e vem dançar. Eu quero mergulhar na sua alma. Me leva devagar.